Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá, seja bem-vindo ao episódio número 11 de Classicamente, que será o primeiro de uma nova secção a que dei o título de Literariamente. Em Literariamente caberão temas relacionados com a língua e a literatura. Este primeiro episódio andará à volta da locução latina pecunia non olet. Pode ser traduzida para português por algo como o dinheiro não tem cheiro. Centrar-me-ei na origem da locução, na pergunta quem a proferiu e na influência da ideia que ela expressa em domínios como o direito, designadamente o direito tributário. Vamos então ao cheiro do dinheiro, ou à falta dele, do cheiro. Resolvamos já uma questão, a origem da ideia de que o dinheiro não tem cheiro. A origem situa-se nos tempos de Vespasiano, o imperador romano que viveu entre os anos 9 e 79 da nossa era. Vespasiano ocupou o poder em 69, o ano que veio a ser conhecido como o ano dos quatro imperadores. Contemos sucintamente a história. No ano anterior, o imperador Nero, vendo-se sem amigos com alguns governadores das províncias amotinados, designadamente Galba, em Espanha, e com a guarda pretoriana a declarar-se partidária de Galba, Nero, declarado inimigo público pelo Senado, fugira e suicidara-se. Galba, que seria o primeiro dos quatro referidos imperadores, cedo perdeu os seus apoios, tendo sido assassinado após escassos 7 meses de governo. Substituiu o Otão, o segundo dos quatro, que tinha sido favorito de Nero, que o pusera a andar para a Lusitânia quando o imperador se tomou de amores pela sua mulher, sua de Otão. De início, Otão apoiara Galba contra Nero, mas entretanto organizou uma conspiração entre os pretorianos que mataram Galba e o nomearam imperador. Todas estas andanças cheiram a poder. E o cheiro do dinheiro, tema principal da nossa conversa, onde para? Já lá vamos. Otão foi apoiado pelas legiões de todo o Império, à exceção das do Reno, que escolheram Vitélio. Na luta entre os dois exércitos, o de Otão foi derrotado e o segundo imperador suicida-se em abril de 69, com apenas 38 anos. Vitélio dirigiu-se a Roma, onde foi reconhecido pelo Senado e pelo povo, mas depressa entra em descrédito junto de muitos dos que o haviam apoiado. Em breve, as legiões do Oriente e do Danúbio, que haviam elegido Vespasiano como imperador, invadem a Itália do Norte e, após sangrenta luta, a cidade de Roma. O terceiro imperador é feito prisioneiro, em dezembro de 69, arrastado pelas ruas da cidade e, por fim, barbaramente assassinado. O Senado apressa-se a reconhecer Vespasiano, que imperará entre 69 e 79. Música. Subido ao poder, a principal tarefa do quarto imperador foi restabelecer a ordem interna e, sobretudo, restaurar as finanças. E as finanças bem precisavam de restauro. Tinham sido profundamente abaladas pelos gastos de Nero e pelas guerras civis. Além disso, para dar trabalho ao povo, Vespasiano realizou obras de restauração no Capitólio e começou a construir aquilo que hoje chamamos Coliseu. Chamamos nós, mas não os romanos da altura. E aproximamo-nos do cheiro do dinheiro. Vamos então ao cheiro do dinheiro. Um dos impostos criados por Vespasiano para restaurar as finanças foi o imposto sobre a urina, tal como ouviu, um imposto sobre a recolha de urina. Roma possuía há vários séculos um dos mais antigos sistemas de esgoto do mundo, conhecido por cloaca maxima, uma expressão latina que significa literalmente o maior esgoto. Era utilizado para drenar os pântanos locais e remover os dejetos de uma das cidades mais populosas do mundo na época, despejando-os no rio Tibre. Quem quisesse recolher urina na cloaca máxima deveria pagar o tal imposto. Além deste esgoto, havia outras fontes de urina. Nas ruas de Roma havia recipientes, quase sempre colocados à frente das lavandarias da época, onde se podia urinar. Isto lembra-me os urinóis públicos amigos do ambiente que as autoridades francesas aqui há uns anos colocaram nas ruas de Paris, uma caixa com uma abertura frontal idêntica a um urinol normal, um pequeno contentor que possui um dispositivo que transforma a urina em composto, depois usado para adubar parques e jardins da cidade. Em Roma, o precioso líquido era destinado à lavagem e branqueamento das togas, entre outros fins, como, por exemplo, o branqueamento dos dentes ou para fertilizar a terra. O aproveitamento da urina pode parecer-nos estranho, mas a própria criação de um imposto deixa adivinhar que se estava perante um negócio com algum volume e perante uma matéria-prima bastante valiosa. Quando é expelida, a urina é normalmente estéril, mas a ação de bactérias liberta amoníaco. Esse amoníaco, devido ao seu elevado pH, decompõe o material orgânico, pelo que é a substância perfeita para amolecer o couro, suavizar e curtir peles de animais, eliminando também restos de carne dessas peles. Além destas indústrias de curtumes, as lavandarias, como já disse, também usavam a urina como detergente para lavar e branquear as vestimentas da nobreza. A taxa de urina de Vespasiano ficou tão célebre que os urinóis públicos ainda hoje são conhecidos como Vespasienne em França, Vespasiani em Itália e Vespasienne na Roménia. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Não sei como reagiram aqueles a quem incumbia pagar o imposto, os industriais do curtume e os donos das lavandarias. Pelo historiador romano Suetônio, o que sabemos é que o filho do imperador Tito, que seria depois também imperador, se queixou perante o pai da natureza desagradável desta forma de angariar receitas. O pai mostrou-lhe umas moedas de ouro e perguntou-lhe se sentia incomodado pelo seu cheiro. O filho respondeu que não. E nesse momento o pai concluiu: Não cheiram mal, pois não? E, no entanto, vieram da urina. E assim nasceu a frase e a ideia de que pecunia non olet, o dinheiro não tem cheiro. O dinheiro é tão bonito, maganão. Tem tanta graça, o maldito, tem tanto xisto, ladrão. O falar, fala de um modo, todo ele, aquele todo. E elas acham-no tão guapo, velhinha ou moça que veja, por mais esquiva que seja. Tlim! Papo. E a cegueira da justiça, como ela tira num ai, sem tocar com a pinça, e só dizer-lhe, aí vai. Operação melindrosa, que não é lá qualquer coisa. Catarata, tome conta, pois não faz mais do que isto. Diz-me um juiz que o tem visto. Tling. Pronta. Há uns meses levantou-se o problema de saber se o ex-primeiro-ministro português Sócrates, acusado de corrupção, deveria ter declarado e deveria pagar imposto sobre o dinheiro proveniente de presumíveis crimes, portanto dinheiro ilicitamente adquirido. O juiz Ivo Rosa considerou que não e que por isso o antigo primeiro-ministro não pode ser julgado por fraude fiscal. No entanto, especialistas em direito fiscal discordam do juiz, alegando que, de acordo com a lei, mesmo rendimentos provenientes de atividades ilícitas devem ser declarados à autoridade tributária. Para quem cobra impostos, é completamente indiferente que a proveniência do rendimento seja lícita ou ilícita. Dito de outro modo, do ponto de vista do direito tributário, o dinheiro não tem cheiro. Quero meu dinheiro de volta, tanta gente a dar-me volta, não foi para isto que eu vim cá. Quero meu dinheiro de volta, não é tarde nem é cedo. Como o dinheiro não é contaminado pelas suas origens, talvez por isso se explique que não há limites para a imaginação na hora de inventar mecanismos, impostos, taxas, tributos, o que seja, para ir buscar algum. O czar russo Pedro o Grande criou um imposto sobre as barbas em 1698. Em 1696, em Inglaterra foi criado um imposto sobre janelas. Quanto mais janelas tivesse uma casa, maior o valor do IMI da época, o que teve como resultado alguns contribuintes fecharem as janelas com tijolos ou pintarem janelas fantasmas, que ainda hoje podem ser vistas em algumas casas, e que levou ao aumento das doenças respiratórias. É também inglês e do país de Gales e do século XVII um imposto sobre as lareiras contadas pelo número de chaminés. Chaminés que por isso começaram a ser bloqueadas ou derrubadas, num esquema que às vezes acabava em incêndios. Quero o meu dinheiro de volta, tanta gente a dar-me volta, não foi para isto que eu vim cá. Quero o meu dinheiro de volta. Se quiséssemos continuar a lista, encontraríamos outros exemplos em outros países, como taxas sobre papel de parede, ou sobre tijolos usados na construção, ou sobre o tamanho da frente das casas. Recordo que em Portugal o IMI também está dependente de fatores como a localização e operacionalidade. Em 2016, ao cálculo do IMI acrescentaram-se outros fatores, por exemplo, a exposição solar e a vista das casas. Como então se disse, o sol começou a pagar imposto. Nas palavras do presidente da Associação Nacional de Proprietários, depois de tributar o sol de que nós dispomos, vai ser taxado o oxigênio que a gente respira. Tanta gente a dar-me volta, não foi para isto que eu vim cá. Não é tarde nem é cedo, quero meu dinheiro já. Pois é, é que o dinheiro não tem cheiro. O tem? Há quem o fareje a milhas e há dinheiro que cheira a muito suor. Há, por outro lado, dinheiro que cheira tão mal que fede. Mas essas são outras contas. Encontra um resumo deste e de outros episódios de Classicamente em omeubaú.net, sem acentos e sem espaços. Classicamente. Um divertimento de António Gomes.